Então, mas e vagabundos? Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, o teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, o teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Seu rosto encosta no meu, o maloqueiro plebeu. Chega se tu me entendeu. Encosta o corpo no meu, você consegue encarar. Não erro o passo dançar. Se meu sapato manchar, cê perde o jogo, gata. Você gosta de mostrar seu top mini saia. Eu gosto de avaliar as formas de se tirar. Não sei a sua intenção, mas tô na sua intenção. No estilo gangues ladrão, só os compassos patrão. Cê tem que ter pra gastar. Elas querem ostentar do lado do gangsta. Pra como prata brilhar, a noite é longa, chapa. Eu quero mais me lombrar. E quando a lombra ria, eu quero tá em casa. Oh. Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, no teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, no teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Agora escuta minha voz. Enquanto estamos a sós, te ver assim tão linda, seu corpo nos lençóis. Fazendo o que cê quer, do jeito que quiser. Não pensa, só age, miragem não é difícil, pois é. Mas sei como fazer, satisfazer nossa alma, mostrando o que é viver. Aqui meu bem querer, sua boca e seu olhar. Esquece o estresse, me ama e aquece no meu lar. Sem nada atrapalhar, nem minha mãe chegar. Eu e você se amando na sala, vou me inspirar. Não quer acreditar, vou te provar, te namorar. O que não imagina junto a ti, vou te mostrar. Sentindo sabor, cheiro e calor, sua pele na minha se apropriou. Se realizou, seu sonho no meu, perfeita pessoa me surpreendeu. Compreendeu, meu sonho escutou, agora nasceu que não planejou. Não para, já é, a chuva passou, smoke, ele ferve, go. Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, o teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Daquele jeito eu sei. Quando me aproximei, o teu olhar gravei. Então me mostra a porta que eu ainda não entrei. Só não podia esquecer de dizer, né? Isso aqui é o cartão gangsta PR. Igual em Yes, tudo recordes 2009.